2013, olha o pompa que é 13, aí ó. É tudo nosso. É disso que eu tô falando. Ei! Eu sei que é respeito, amor, espírito, energia mental. O povo que vive à margem é visto marginal. Me diga qual ligação da matéria com o lado espiritual. Sujeito nada na miséria, acha tudo normal. Pede pra te conectar, fortalecer sintonia. É fogo, é vento, é terra, água, fogo da energia. O criado cede da mentira, é partida sem volta, é passagem de ida. Se liga na fé, fraquejou, é suicida. Se liga na fé, já é feliz. Etiópia, terra, coração, África, Brasil, espelho e pá. Porém minhas raízes eu tenho que buscar. Pra maldade plantada, avalanche de fogo, corrupção, lança chamas. Pega, pega, pega fogo, começa terrorista. Na Babilônia, escravista, sistema capitalista. Sei que polícia é polícia. Cada